Olá, meus pequeninos. Aqui é o vosso Contos a Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Há muito, muito tempo, num dia de primavera, quer dizer, numa noite de primavera, um certo rebanho de ovelhas recebeu a visita do velho senhor Cegonha. Que viagem difícil! Bem, nós chegamos... Oh, desculpe, quer dizer, nós já chegamos... Por favor, não empurrem. Escolha uma ovelha que mais gostarem. Ela será sua mãe. Seu cordeirinho preguiçoso, está na hora de acordar. Oh, minha nossa, ele não é um cordeiro. Ou eu acho que houve um engano. Onde está? Leopardos? Lagartos? Que coisa? Lices? Também cordeiros, lhamas. Como isso foi acontecer? Cordélios? Mas ele não é um cordeiro. Cordélios é um leão. África do Sul. Oh, minha nossa. Eu preciso voar. Vem, Cordélios. Com licença. Com licença. Sim, desculpe, desculpe. Senhora ovelha. Infelizmente, houve uma pequena confusão. Mas eu tenho que levar essa ferinha até a floresta agora mesmo. Vamos, Cordélios. Minha nossa! Muito bem! Muito bem! Pode ficar com ele! Foi a senhora que quis assim, mesmo porque eu só faço entrega, mais nada! Bom, na manhã seguinte, quando o sol nasceu, as ovelhas se levantaram. E cada um dos cordeirinhos foi lavado pela mãe. E o pequeno Cordélios, olhem só para o filhotinho. Ele mal podia esperar para correr, pular e brincar com os seus... irmãos? Uh-oh. Você tem razão. Tem alguma coisa errada. Os outros cordeiros riam da cara dele e o provocavam com uma canção. Cordélios, não sabe balinha. Cabeça das orelhas grandes e patas aumentadas. Cordélios, sua cauda é pelada, de lá não tem nada. Melhor para o pé na estrada. Cordélios, que timidez, Cordélios. Faz tudo pra ser um cordeiro, coitadinho. Um leão, cordeirinho. Quando estavam cabeçadas, brincando de lutar, ele achou que poderia a todos derrotar. Os cordeirinhos se juntaram, sabendo que era a hora. Queria entrar para o rebanho, mas ele estava fora. Cordélios, que timidez, Cordélios, faz tudo pra ser um cordeiro, coitadinho, um leão, cordeirinho. Os cordeirinhos provocavam, ele se assustava tanto, que corria pra mamãe, ali ficava quietinho no seu canto. Não sabia balir nem dar cabeçadas, Cordélios ficou desgostoso, ele detestava ter que admitir, não passava de um medroso. Com o tempo as coisas mudam. No outono, os pequenos cordeirinhos já eram adultos. E a mãe de Cordélios, ah, ela tinha muito orgulho dele. Porque ela tinha o maior carneiro. Ovelha, cordeiro, carneiro. Ele não é enorme? Mas, mesmo assim, ele continua sendo motivo de zombaria para todos e sempre levava a pior. Mas ele não era feroz como os carneiros, pois tinha um sorriso largo. Certa noite, enquanto as ovelhas dormiam profundamente, Cordélios acordou assustado, pois ele tinha ouvido um som terrível. E viu uma coisa horrível, horrível. Um lobo faminto havia encontrado o rebanho e Cordélios ficou apavorado. Balir nem dar cabeçadas. Cordélio! Ele era grande, mas também era medroso. Cordélio! Cordélio! Cordélio! Cordélio! Mas quando ele viu aquela cena horrível... Cordélio! E ouviu sua mãe gritando... Ele sentiu um estalo dentro do peito. E tornou-se um leão feroz. A mãe de Cordélios ficou muito orgulhosa. E os carneirinhos mudaram sua canção. Cordélios, um leão cordeirinho, é um carneiro forte e vitorioso. E não é mais um leão tristonho, nem tímido e medroso. Ah, e não se preocupem com aquele lobo faminto. Ele sabe segurar as pontas, não irá morrer de fome. Porque naquele arbusto nascem amoras toda a primavera. Despertar, gelado no Pinóquio. Gepeto era um artesão solitário. Um dia, ele fez um boneco. Perfeito! Pinóquio será o filho que nunca tive. No dia seguinte, ao acordar, Gepeto teve uma surpresa. Olá, papai! Pinóquio, você fala! É mesmo o filho que sempre quis! E um bom filho deve ir para a escola! Escola? Isso mesmo! Pegue esta cartilha e bons estudos, meu filho! Tchau, papai! Tchau, filhinho! Mas passando pela rua, uma música chamou a atenção de Pinóquio. Era um circo. É aqui que eu quero ficar, Grilo. Mas seu pai falou para ir à escola. Mas na escola não tem mágica. Ei, como se faz para entrar no circo? Ora, um boneco que fala. Eu sou o Pinóquio. Muito bem, vai participar da próxima atração. O show de marionete. O dono do circo gostou tanto que deu uma moeda para Pinóquio. Oba! O que vai dizer a seu pai agora? Vou comprar um chapéu para ele. Ei, boneco, quer duplicar seu dinheiro? Duplicar? Sim! Na caixa duplicadora o seu dinheiro duplica assim. Assim? Quer saber como isso funciona? Ei, não deve acreditar em estranhos! Investimentos, por favor. Coloque o dinheiro aí. Legal. Agora é só esperar. Temos compromissos e voltamos depois. Está bem? Claro. E Pinóquio esperou horas, até anoitecer. Enquanto isso, Gepeto procurava pelo filho na escola, no comércio, em toda a cidade. Pinóquio! Pinóquio! Foi até o mar para ver se Pinóquio tinha se afogado. Mas Gepeto perdeu-se numa neblina intensa. A fadinha azul achou que Pinóquio precisava de orientação. Pinóquio, você devia ter atendido seu pai, ter ido para a escola e voltado para casa. Eu não tenho pai e também não tenho casa. O que é isso? Mentiras fazem o seu nariz crescer. Promete voltar para casa agora? Eu prometo. Muito bem, Pinóquio. Ei, amigos! Não são seus amigos! O meu dinheiro já duplicou? Temos um negócio na Cidade das Brincadeiras. Brincadeiras? É, e lá os meninos brincam o dia todo. E foram para a Cidade das Brincadeiras, onde Pinóquio brincou tanto que foi dormir bem tarde. Quando acordou, levou um susto. O que aconteceu? Por favor, fadinha, tire-me daqui. Pinóquio trabalhou durante dias, até que a fadinha azul, com pena de Pinóquio, transformou-o em boneco e libertou-o. Pinóquio foi correndo pedir perdão a Gepeto, mas encontrou um bilhete dizendo que ele partira para o mar à sua procura. Então, foi atrás com um barco, mas uma tempestade o fez cair e uma enorme baleia o engoliu. Lá dentro havia luz e também uma voz conhecida. Nunca mais vou encontrar o meu filhinho Pinóquio. Por ter sido desobediente. Juro nunca mais desobedecê-lo. Oh, Pinóquio, meu filho! Então, Pinóquio e Gepeto voltaram para casa. Um dia, vendo que Pinóquio tornara-se exemplo de obediência, a fadinha azul transformou-o numa criança de verdade.